Yeah. Cê quer minha corrente, eu te dou. Você quer um tapinha na bunda? Hoje eu não quero trabalhar, porque eu sou o rei da madruga. Menina, pra que essa bunda? Pois da sua bunda eu sou fã. Se eu pudesse, banhava de gold e fazia seguro pra eu garantir pro amanhã. Maço, maço, maço, maço, eu tenho pra o seu futuro. Ralo, ralo, ralo, ralo, neném, você que é meu mundo. Não gosta de money, pega descendo e a fila segue andando. E pra essas mina independente, porra, eu saio quebrando. Eu sou o carro forte que elas quer. Eu tenho os malotes pra essas mulher. Te dou casa, carro, grife, whisky, vodka de banana e soufflé. Sua raba é linda, meu ouro também. Decote tá chique com minhas de 100. Enquanto ela ostenta beleza, eu ostento o que ela não tem. Que ela não tem. O que ela não tem. Que ela não tem. O que ela não tem. O que ela não tem. O que ela não tem. O que ela não tem. O que ela não tem. Quanto você quer, peça pro papai. O cartão aqui é sem limite. Prefere Cancún, viajar pra Dubai ou tirar férias no Caribe. Nós tem passaporte, passe livre pra qualquer lugar desse mundo. Se meu nome é carro forte, apelido carinhoso é lucro. Ei, tá toda vermelha sua raba. CTS no trap, você não esperava. Quero ficar rico, meu nome agora é carro forte. Foda-se o crítico, critica daí que daqui vou contando os malotes. Enquanto cê fala, fala, fala, eu já tô na terceira match. No sofá da sala de Netflix e você só por trás da internet. Quero elas, quero grana, Gozolândia e muito mais. O jogo virou CTS no trap, mas o coração ainda é de Barrabás. Eu sou o carro forte que elas quer. Eu tenho os malotes pra essas mulher. Te dou casa, carro, grife, whisky, vodka de banana e soufflé. Sua raba é linda, meu ouro também. Decote tá chique, gominhas de 100. Enquanto ela ostenta beleza, eu ostento o que ela não tem. Que ela não tem.